get it right. What's this I need? Not what's this I like. Hey, can you send it my way? Till I realize all the innocent lies it was gonna take my heart out of me. I'm gone. Now it's your time to push it wide. I'm gone. We've got something to say. time. And the smoke is drifting upward, and it's twisted in my mind. In my mind. Whiskey's getting deeper, and I use it like a bow. There's a blues man in the distance, and he's lost inside his, lost inside his nose. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o ON. E o programa de hoje é a segunda parte de um programa dedicado a lançamentos de 1994. E vamos começar já com uma sequência de três nomes que têm ligações ao metal neoclássico, ao hard rock mais virtuoso e mais veloz. E vamos iniciar com o rei Yngwie Malmsteen e do álbum The Seventh Sign, álbum que contava com Mike Vassera como vocalista. Vamos ficar com a música Bad Blood. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Bad Blood. We'll be right back. Nesta sequência de hard rock mais virtuoso, após Yngwie Malmsteen, ficamos com Impilitary e do álbum Answer to the Master ficamos com a música The King is Rising, música que foi cantada por Rob Rock. E terminamos esta sequência com Axl Ruby Pell e a música Between the Walls, música retirada do álbum Between the Walls. E este álbum contava com Jeff Scott Soto como vocalista. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais melódico. E vamos começar com uma banda que contou com Jeff Scott Soto, os Takara, que em 1994 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Eternal Fate. E deste álbum ficamos com a música Fallen Angel. Para vocês, Takara, Fallen Angel. We'll be right back. nesta sequência, com um som mais melódico, aposta a cara, ficamos com o Stay Keto e a música Meet Me in the Night, música retirada do álbum Strength in Numbers. E terminamos esta sequência com uma banda japonesa que contava com Kelly Hansen como vocalista. Estou a falar-vos do Zer Pavilion e ficamos com a música Angel Looking Evil, música retirada do álbum Surf Cough. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com o som Southern Rock. E vamos iniciá-la com os Blackfoot, e do álbum After the Rain vamos ficar com a música Nobody Rides for Free. Para vocês, Blackfoot, Nobody Rides for Free. You wanna catch a man? Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Blackfoot, ficamos com os britânicos Foghat. E do álbum Return of the Boogeyman, ficamos com a música Writing on the Wall. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um som mais melódico, a um som mais AOR. E vamos iniciar a sequência com os holandeses First Avenue. E do álbum Daily Battle, vamos ficar com a música Over and Done. Para vocês, First Avenue, Over and Done. após First Avenue, ficamos com os italianos Electro Drive. E do álbum Over the Space, ficamos com a música Time Machine. E terminamos esta sequência com o vocalista Rafa Martin. E do álbum Corazón de Hierro, ficamos com a música Corazón de Hierro. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com Mitch Malloy. E do álbum Sailings and Walls, vamos ficar com a música Breathless. Para vocês, Mitch Malloy, Breathless. Time you smile and look my way, I get breathless. Something in the way you say my name, slow as honey on a Georgia day, I get breathless. I my goal. Nesta sequência de baladas após Mitch Malloy, ficamos com um projeto de Zakk Wylde. Ficamos com Pride and Glory. E do álbum Pride and Glory ficamos com a música Sweet Jesus. E terminamos a sequência com os escoceses Strange Ways. E do álbum And the Horse ficamos com a música Out of the Blue. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com os germânicos Frontline. E do álbum The State of Rock vamos ficar com a música Heaven Can Wait. Para vocês, Frontline, Heaven Can Wait. Lost the pain, cracked the blood head, seized the night. everybody's the same. Kids of gods with the names of power, fortune and fame. We gotta know how to fade in the heartache. And nothing left but a minute to pray. We always knew that the night was upon us. What with the shadows of day, running from the boogeyman. The mask was the mate for a brother inside this gang. Got no fear, no conscience, no shame. Of our innocence, we will reign. Now we look to the springs of light. Lines of charm, we won't fall, we'll fight. Walls of truth, we'll close and die. Towers, pathways of justice, of right. We gotta know how to fight. I can't believe the words I said. And sometimes I feel like I'm a million miles away. Come on, baby, until we die, we gotta live and let those set our hearts on fire. Make love all night until we see the light of day. Just a book of my life. It's just a book of my life. When your daydreaming, the time runs fast. It's just a great things go. Come on with me, I'll show you the things you've been dreaming of. With all the memories we have, we can build a new tomorrow. Some say the love we found was one of. após Frontline, ficamos com os luso-brasileiros Hot Stuff. E do segundo álbum da banda, o álbum Things Like That, ficamos com a música Boogeyman. E terminamos esta sequência com os Snakes in Paradise. E do álbum Snakes in Paradise, ficamos com a música Book of My Life. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter uma sequência novamente dedicada a um som virtuoso, e vamos ter Tony McAlpine, e do álbum Premonition vamos ficar com a música Winter in Osaka. Para vocês, Tony McAlpine, Winter in Osaka. We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Tony McAlpine, ficamos com Joe Stump. E do álbum Night of the Living Shred, ficamos com a música Timeless. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com um som mais rock and roll, com um som mais solista. E vamos iniciar com os suecos Backyard Babies. E do álbum Diesel and Power, vamos ficar com a música Fill Up This Bad Machine. Para vocês, Backyard Babies, Fill Up This Bad Machine. Yeah. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Backyard Babies, ficamos com os The Black Crowes. E do álbum America, ficamos com a música P25 London. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com quatro divas, com quatro baladas de quatro vozes femininas que todos os fãs de hard rock deveriam pelo menos conhecer. E vamos iniciar com a canadiana Lee Aaron, e do álbum Emotional Rain vamos ficar com a música Raggedy Jane. Para vocês, Lee Aaron, Raggedy Jane. That pillow meets her head. A woman, she's a child, just a girl who lost her way. Drifting in life's ocean, that's Raggedy Jane. She's got a sweet young lover, and he tries to calm her fears. A bandage on the hurt, but a reminder of the years. And every day she's older, and every day she stays the same. Caught in the chain, Raggedy Jane. What's your name? Sweet love to you, oh, that just like you do. Get back home from paradise. can feel it breaking, feel the whole world shaking. I can feel it breaking. Well, I heard that you were found, left it on unforgiven ground. And though reports weren't all that clear, they found you somewhere north of here. Child or two, I wish so bad I could have saved you, that all this love could somehow change you. E nesta sequência de baladas com vozes femininas, após Lee Aaron, ficamos com Robin Beck. E do álbum Can't Get Off, ficamos com a música November Blue. Continuamos com Lita Ford e a música Where Will I Find My Heart Tonight, música retirada do álbum Black. E terminamos esta sequência de baladas com Seth Jordan. E do álbum Rats, ficamos com a música Breaking. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos ter dois nomes do Southern Rock. Vamos iniciar com os habitantes de Jacksonville, na Flórida, os Lynyrd Skynyrd, e do álbum Endangered Species vamos ficar com a música Devil in the Bottle. Para vocês, Lynyrd Skynyrd, Devil in the Bottle. There's a devil in the bottle, staring straight at me, daring me to reach out, but I know he's testing me. If I take just one sip, I become that devil's son. Act a fool, sell my soul before God and everyone. Oh Lord, I know I only hurt the ones I love. But I can only blame myself. I'm running out of chances. Lord, that's such a crime. I got to find the answer before I lose my mind. Oh Lord, it's a crying shame. Oh Lord, I've caused so much pain. I only hurt the ones I love. devil in the bottle. Of me, I smash that bottle against the wall and know I'm finally free. There's a devil in the bottle, he just won't let me be. So many times I've let him hurt me. I got free on the day I fought the devil in the bottle. Devil in the battle. após Lynyrd Skynyrd, ficamos com os texanos ZZ Top. E do álbum Antina, ficamos com a música Everything. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos ter duas bandas clássicas com som melódico. E vamos iniciar com os Asia. E do álbum Aria, vamos ficar com a música Are You Big Enough? Para vocês, Asia, Are You Big Enough? Are you big enough? We'll be right back. E é com os norte-americanos Boston que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com o Zaysia e a música Are You Big Enough? E terminamos com Boston, What's Your Name? Música retirada do álbum Walk On. E é com Boston que me despeço do Riff Service de hoje. Aproveito desde já para dizer que o programa da próxima semana vai ser dedicado a lançamentos de 2017. Vai ser mais um programa cheio de novidades. E é com este aviso que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!